Tente. Está livre ascensão a 2.500 pés, 190. Tem livre ascensão a 2.500 pés, 190. Está pronto para iniciar a decolagem. Na fala de duna estamos autorizados? Afirmativo. Para que você está na fala de duna, 2.000 pés, reporte no localizador, 0 no meio, altímetro 6311. 7.10 no meio, reportará no localizador 6311. Tudo novembro, livre ascensão ao 065. Tem livre ascensão ao 065. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4299, decolou na Dael. 4299, bom dia, contato na decolagem Cuba 340, saída Dael. 4340, Azul 4299, possibilidade da PROD Leda da presente? Direto Leda, afirmativo, está livre. Muito obrigado, senhor. Está 4 milhas para a posição coral, o serviço ainda terminado, mantenha 120. Chamei o controle de Elza agora em 120, deixa 1, não é como é que eu posso. Do curso do localizador, chama 6311. 6311, completa o ILS X-Way, chamando torre 1-8-9-5. Completa X-Way, torre 1-8-9-5, chama 6311. Controle, bom dia, é o Papa Tango, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, bom dia. Sane 0143, setor norte, para Jacobina, confere? 0143 está alocado, controle de Jacobina, está a manter de pés autorizado. 1.000 pés, Jacobina, está livre, reporte na 10ª milha, estou na escuta para o seu estimado de pouso. Meu estimado de pouso, 1h50 da presente, e reportará na 20ª milha. Então, que estima pouso em Jacobina no 356, possível mais preciso aí no meu pé, o hotel Lima Tango reportando na 9.10. Quero botar lá também. 6.319? Pista seca. Sente pista seca, eu chamo 6.319. Pátio 3, autorizado. 13-9 tá livre pouso, já entrou no 60 graus, 109. Livre pouso, pistola 0, Xané 63-9. Natal, autonomia de 3 horas mais 30 minutos. Ele táxi da direita, ele táxi em frente, a seguir a nota da tampa, espera 295, ajuste no 06, 63-9. Vem táxi da nave, 295, ponto 0, obrigado. Espera 1895, ajuste no 06, confirmando pessoas a bordo, 3304. Pede ingresso, bota para nós para decolagem, vai ter cuidado. Guarda cópia, ajuste no 096, 389. No solo 09, direita no 219, Libra. Direita no 219, Libra, 6319. Vai ter acordado, autorizado, decolagem 1-7, 1-6-0 graus, 1-0-9. No novembro, foi estimado de pouso? 1-2-4-0 copiado, no novembro. Chame agora o centro de Recife, frequência 1-3-3-2-5. Caso negativo, alterne 1-3-3, decimal 9-5. Da cópia, o índio November Alpha, ajuste no 09. 1-3-3-9-5. 0 curva à direita, saída ar, boa, apoio direto com pista. Controle 119, décima 8, transponda 5172, 3522. Chegou no 630, aciona identificação, chegada Mari, autorizado descida até o nível de voo 080. Salvador Curitiba, nível atualizado 360, via Upper Zulu 21. Decola pista 10, curva à direita, saída arco, transição a leste. Controle 119, décima 8, transponda 5171. Botão 3859. O Delta, o número 10, está voando para Manati? Negativo, para Manati, solicita 1500. Autorizada, sensação a 1510 direto Manati, forte 20 milhas fora, mais distante. 1510 direto Manati, conta no. 71 no portão 3, chama pronto, 3, 2, 1. Serena 3, no ano próximo a Juliette. O Juliette, portão 2, o 6311. Direto 6, Juliette, da portão 2, 63, 1, 9979, cópia. Após a rolagem do TAM, autorizado a alinhar e manter o 90. Gente, após a rolagem do trato, a linha mantém 990, 63, 90. Controle 119.8, transponder 5174, 9971. Adicione, modifique seu código para 5143, seu hotel Limatanto. Trocado 0143. Bordo, Gavião, Contorno. 663, Litax em frente, pátio, Índia Alfa, Ponte Espera 1895, ajuste no 096, boa vez. Frente, pátio, Índia, Ponte Espera 2895, da 363. Índia, November Alfa, cópia. Do Salvador, 1000 pés, corrido forte até 20 milhas, vai decolar da 197 com curva à esquerda, engraçado corrido forte. Controle 119.8, transponder 0171, no Índia 90 graus. Após a decolagem das 17, 0171, 2 a bordo, 1895, ajuste no 096, o Índia November Alpha. Livre estacionamento, a porta do táxi. Siga, gente, frequência livre para formação. Frequência de Recife é 12685 e a secundária é 12545. Vitor Delta, acione identificação, desse manter o nível de voo no 50, reporte modificação. Negativo, mantém está armário, acione até o nível 050, no 63. Trip 5384, chame o centro de Recife, frequência 12685. Alterne a frequência 12545. Pessoal, Valdir, o Sant 3663, ponto espera pronto. Gente, Oxané, correção. Sant 3663, mantém o ponto espera. Da Oxané, ali decola pistão no zero, ventando 60 graus, 119. Delta 3304, tá história. Bom dia, Tantra 3304, contato radar. suba e mantenha nível de voo 340, mantenha o perfil da feira da árvore. Perfil, voltar 34, voltar 3304. Desça até o 080 e reporte modificação das regras. Pode ser ouvido também. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 7, aguarde para ver. É 3-1-2, Oxané, decolada 1-8, controle 1-1-8, 1-1-9, small 8. 9-8, boa. Boa tarde, Oxané. Bom dia, 63-1-2, decolada no perfil da Pucaru. Bom dia, Oxané, 63-1-2. Contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 350, mantenha o perfil da saída pública. Em 6302. No 630, desça para 2000 pés, está autorizado no LS. O ajuste de altímetro no 06. Pode estabilizar no custo localizador no 630. Está. 630, tem um tráfego efetuando o perfil da saída arco e conflita com o perfil da chegada mais. Mas é 221 no parte 3 atualizado. Delta, seu plano modificado aos 1220, desce para a altitude de tráfego do campo, reporte passando 2500 metros para a frequência livre, não tem um tráfego ali reportado no setor. Portão 3 autorizado, seu táxi. Tem tráfego reportado no setor, frequência livre, mais que tudo. Autorizado, Sintax. Salvador, bom dia, Otan 3663, passa 3400 pés, da saída da Euleda, acendendo para o 340. Na 3663, contato radar, suba e mantenha o nível de voo 340, mantenha o perfil da saída dela. Mantendo o perfil da saída, acendendo a 340, tá 3663. Casulo November, Salvador. É Casulo November, está 60 milhas, vai Salvador. 60 milhas para coordenação, para informação de voo e alerta. O Centro Recife na frequência 1260, alternando 288 ou 13325. Bom dia. Controle, alguma chance do TAN 3663 voar lida? Da Elda presente, 3663. Da Elda, 3663, obrigado. Liberdade até a saída do Pasto 3. E 304, deixando o centro Recife na frequência 1260, alterne 1218, décima 8. 28, décima 8. Estabilizou o gol no 630. 630, autorizado pelo LS, chama a torre em Salvador, frequência 198, décima 9. 235, 630. M312 está autorizado voar direto do Romeu Fox 018. Obrigado, Romeu Fox 018 está presente. O 63 anda. Padu, bom dia, voo no 630. Nosso vai passar, estamos a 2 milhas de terra, mas está travado. No 630, livre pouso no 0, vento no 50 graus 1 no norte, ajuste 1016. Entendi, trem de pouso checado. No 630. Direita, ponto espera, 1895, ajuste no 096. 1895, direita, 1895. 1895, ponto espera, informa pra gente, informa pra gente, dá uma olhada. Entende. Direita, até o ponto de espera, via Índia, 1895, ajuste no 096, segue atrás do trip. Segue como número 3, no 9979. 5221 em frente, Mundial, com espera 1895, ajuste no 096. M312 agora vai chamar o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545, bom dia. 2685 12545, muito bom dia, M3859, mantém a posse parada no zero, aguardando. Ciente, Índia November Alpha, confirme a linha de decola de imediato. Índia November Alpha, autorizada a linha de colapso no 7, vento no 50 graus 09 nós. Confirmando que tem condições de efetuar o cruzamento no terço, no primeiro terço da pista no 0. Chamar o centro agora, 133, confirmando 3325, secundária? 13395. Obrigado, bom dia, Otan 3663. 0 solo 27, libera a direita, solo 1219. É 3859 ali, mantém no 0. Tá 0 ataque de alfa, repórter de brasileiro. Primeira alfa decolado aos 28. Efetue cruzamento da pista 1028 após transfere controle 119 decimal 8. Vai cruzar a pista após controle 110 decimal 8. 119 decimal 8 controle, índia no primeira alfa. 119 decimal 8. Com 221 mantém a ponte espera. 259, Charlie 150 cruzou o eixo da pista 10 em direção ao litoral norte, não vai interferir com a sua decolagem. O vento 160 graus 08 nós, livre, decolagem da 10, ajuste 1016. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha. Zemer Alfa, 1.000 pés, corredor forte. Vai manter o corredor por quantas milhas e tempo de voo? Vai manter 20 milhas, afastar 20 milhas do corredor forte, 1 hora. O Índia no Zemer Alfa. Gente, está autorizado 1.000 pés, corredor forte, é forte no retorno. Reportará no retorno o Índia no Zemer Alfa. Controle Salvador, tá 3859, passou no missão em pé, perfil da rua. Contato roda vigilante. Tá autorizado subir até o 360? Afirmativo, contato do radar, suba e manter o nível 360, sair da arco. Sim, 360. Controle Salvador, tá 3859, autorizaria voarmos a rua da presente? Tempo 221 no livre decolagem pista 1-0, vento 160 graus 1 nós, formo Charlie 750 litoral norte, não vai interferir com a sua decolagem da pista 1-0. E mantém pista 1-0, 9979. Trip 5221, decolado aos 35, controle 119.8. 198, obrigado, bom trabalho. 5221 da Trip. 016, prepara a Dael. Ok, Dael, Wagner. Bom dia, o Trip 5221. Trip 5221, contato radar, subir, mantém o nível 200, mantenha o perfil da saída Arbor. Perfil da Arbor, o Arbor, o Trip 5221. Agora com centro Recife, frequência 1260, alterne 128.8. Bom 3648, aciona identificação, mantém o perfil da chegada, mar e destinação nível de voo 050. Decolador 38, controle 19.8. 19.8, azul 9979. Controle azul 9979. Azul 9979, contato radar. Sub mantém nível 340, mantém a saída da EL. Positivo 340, saída da EL, 9979. Bom dia, aciona identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no meio. E meu tanque modulou para Salvador? Dia está 3896, aciona identificação, chegada a Mari, desça e mantenha nível de voo 060. Salvador, o trip 5221 solicita? Prossiga, trip 5221. Aqui, está direto, senhor? Direto a Conquista, Vitória da Conquista? Não, negativo. Mantenha a saída Arbo, após Arbo vai voar elétrico e após será autorizado direto Conquista. Mantenha ainda o perfil da saída. Certo, então, muito obrigado. Estou autorizado pelo 621. M250, aciona identificação, chegada a Mari, desça e mantém o nível de voo 070. Comando 648, desça para 2000 pés, está autorizado o sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Altímetro 1 no meio. Mike Eco Delta no retorno de Manati, reporte 20 milhas de Salvador, mantendo 1.500 pés, ajuste 1.016. No litoral vai descer para 500 pés, Mike Eco Delta. Do 9979, agora com centro Recife, frequência 1.3325, alterne a frequência 1.3395. 3325-13395 azul 9979. Santa 3896, desça para 3000 pés, ajuste altímetro no 096. É 250, vai descer até o nível de voo 050 agora. Reduza para 250 nós, no 621. Xané 6250, informe de casa. Gente, mantenha 250 nós. Mantenha 250 nós agora. Coroa 220, por quantas milhas? 20 milhas, gente. Corte pós-desvio. O presente está autorizado a voar direto Conquista, o 35221. Tá. 3896, afirma, está livre da restrição e tá descendo para 3000 pés, 1-0 no meio. Ah, mas... 3896, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro no 06. Está autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Na 3896. 2000, reportará a localizador estabilizado. Oceané 6250, após uma centena vai reduzir para 210 nós e vai descer até 4000 pés. Ajuste altímetro no 06. Reduz 210, desce para 4000. Voo, Uno 621, está autorizado a descer até 3000 pés. O ajuste altímetro no 06. 3026, 6621. Uno 648, no localizador? Afirmativo, 648. Autorizado final LS, agora chame a torre 198 decimal 95 composto. Autorizado final do LS 1895 948. Torre Salvador 1948, estabilizado no final do localizador, vai informar, vai sair de trabalho. Ciente, entendeu o que baixou e travou, tráfego avistado, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 119. 200, até interceptar o localizador, o 621. 200, até interceptar o local, o 621. 50 graus, 119. Ok, agora sim, trem baixado, travado e autorizado pouso, pistão no zero, o nome é 48. Autorizado Guarulhos 360, via Eta pelo 16, decola da 360, vinha da curva direita, da Euleda, mostra após controle 119, 406, no campo ponto do Oxanel, 1311. Portão 2, uma pronta. Excelente. Para interceptar localizador, curva esquerda e voe proa 160. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no B. Voo no 621. Esquerda 60, 2016, no 621. Estabilizar o localizador, 3896. D96, autorizado final LS, chame a torre em Salvador, frequência 1895, 3896. Obrigado, tá bom dia. Tipo 5221, Salvador. Salvador, bom dia, 3896, estabilizado, X-ray pista 10. Continue a aproximação, guardando informações de pista livre, 3896. 96. Oceané 6250, desce para 3000 pés e reduz para 1970 nós, ajusta no 06, número 3 na aproximação, 6250. Desce para 3000, reduz para 1970. Gente, Mike, pro Delta, você pode descer. 6311-22, acionamento na posição. Sim, chame para o puxo. Amarelo. Solo 54, solo 121, desse meu nome. 219, igual na 642. Solo, boa nome 48, Ibrobreta, 642, está aqui de alta, reporte em seu lugar. Ao tempo, na escuta? Afirmativo, certo. Livre pouso, 140 graus, 092. Livre pouso 10, 3896. Check trem. Abaixar travado. Prossiga minha 250. Esse é para 2000? Para 2000, reduz para aproximação, está autorizado LS, reporte localizador. Voo no 621 no Torre, 1895, está autorizado final LS. Voo no 621, bom pouso. 895 e LS autorizado, 621, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, com o nome 621, estabilizou no X810, baixa travada. 621, continua a aproximação, guarda de pista livre. Prossegue, guarda de pista livre, 621. Para 500 pés para ingresso no litoral, mais que mudança. É 250, reduza para aproximação, torre 1895, se autorizado final ele é. Concluído. Tono 219. 219, boa. Torre, instalador, bom dia, 6250, estamos a 2 milímetros. Eu não entendi, quem chamou a torre, confirma? Confirmo, Oceanário 6250, 2 milímetros. Ok, número 2, continua a aproximação, agora de pista livre, 6250. Isso, dá. Loro 621, livre pouso, 1,60 graus, 099, check trem. Livre pouso, baixada travada, 621. November Alpha, ou no meu pé, escorredor forte, após escorredor Interlagos, vai reportar na rotatória de November Alpha. Ah, depois de parar lá. É 3-1-1, se parar na posição padrão do pushback, não atrapalha. Ah, então tá, então nós vamos continuar o push, mas libera a entrada. Expect dial departure standby for AC clearance. Juliette, portão 5. Juliette, portão 5. Bruno 03 está a 4 milhas para a posição Conde. Mantenha uma centena, aguarde para a descida. É Bruno 03. O vento no 40 graus, 08 nós. Repouso, abaixar atrás. Se tiver condições da presente, vou à posição Bonf, Netuno 03. Top. Clear to Dumont, flight level 390 via Upper Zulu 10. Dial departure with Leda and Motiva transition. Take off from runway 10 right turn, departure frequency 119.8, box 5405, read back. Box 5405 and after Leda, Motiva position. Roger, read back direct, all ready for startup. Sure, search for startup, all ready for taxi. Polo 621, taxi via Juliette, até através do portão 612, após segue Paulo Mito, portão 9. Juliette, através do 612, após segue Paulo Mito, 9. 621. 95. Mike Eco Delta, ciente do tráfego, reporte tirando base pela direita da 17, com o trem baixado ao lado. Meia 250, no solo 1301, ao liberar a direita, show o solo 121 decimal 9. Se eu tiver que, por gentileza, o rádio está em intensidade, clareza 1, ok? Direita, 219. Paulo, bom dia, 6250. Bom dia, 6250, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, da Juliette, conta aí, 6250. Através do 7 ou do 8. Netuno 03, desce e mantenha 4 mil pés. Ajuste altímetro no zero no meio. Taxi via Índia Alfa no Pantera do Rio 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo.